que é fácil e tu rimas fácil tipo ABC. Represento o que se vê, confirma só no CD. Orixás e do Weasel, tavas à espera do que? Luso africana, latina cubana, doce como rum de cana. Passamos de Lisboa até a Bana, é tudo bom, sinto só não dá para refutar. Yo, Russo, te apresento para cantar. Te lo tragas, 40 com la raza. De Portugal a Bana, mestiza que flow com ganas. Sello portugués, soy caribeño, sello pongo en tu lengua, pero soy mamón, no tengo freno. Escupio ahorita hasta el whistle, mal necio. Aquí no hay abracadabra ni pata de cabra. Yo, para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas con el da whistle. Estamos juntos, fazemos esto corazón. Cantarillas con el da whistle. Para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas con el da whistle. Sol con el son oriches lo que trae, trae. Rumba con rollo, rumba Cuba, Portugal. Donde sol mira, Virgo calienta mai. Toma el son rico, rico, sigue live. Ubícate, no sobrepases niveles sin pensar. Que muchos somos capaces. Se quedó, pegó, coló y tú llegó. Virgo se empada, nunca perco control. Jack Daniels tal vez son o meu flow. Tudo que eu tenho é tu, o que eu te dou. Da visão oriches, curto só o meu som. Siga, siga, siga, ponle baila. No me detenga a mí, no se vaina. Malo con ton son, melón, ¿qué te pasa? Soy el papi chulo que controla las muchachas. Para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas con el da whistle. Estamos juntos, fazemos esto corazón. Cantarillas con el da whistle. Para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas con el da whistle. Cuba y Portugal, fazemos esto corazón. Estamos juntos, fazemos isto no coração. Cantarillas com el da whistle. Para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas com el da whistle. Cuba e Portugal, fazemos isto no coração. Orixá canta com el da whistle. Não dá para parar, não dá para pausar. Só dá para jumpar, só dá para dançar. Até o corpo aguentar, a festa está bem rija. Enche a tua botija, bomba ali com gás. Sabes que és capaz, sabes como se faz. Fácil como andar na bicicleta. Esquerda para a direita, toda a gente se ajeita. Toda a gente em comunhão, sente a celebração. Tenho uma hoste na mão, chama-me Bob Carlos. É bom daqui na Tuga, eu sou babies. Não vou parar, já estou a ficar crazy. É tudo bom em Cuba, yo, ladies. Deixa só o som entrar, crack, crack, crack, crazy. No Selecta, porta está aberta. Junta-te a nós, porque isto aqui está uma festa. Junta-te a festa, isto aqui está um show. Muchachas cubanas, ai, ai, ai, tombo, let's go. Estamos juntos, fazemos isto coração. Cantarillas con el da whistle. Para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas con el da whistle. Cuba e Portugal, fazemos isto coração. Orixá canta con el da whistle. Para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas con el da whistle. Estamos juntos, fazemos isto coração. Cantarillas con el da whistle. Para que lo aprendas si no te vas a perder. Cantarillas con el da whistle.